293 decolado, tipo 2, chame o controle 208. 208, uma boa tarde. Boa tarde, eu chamei 142. Quanto espera a próxima? Chané 142, ali e mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, eu chamei a 142. 93. Então 3193, controle, meu cordial, contato radar, pós 2000, Leda, Leda Bridge, pós 2000, Leda Bridge, 3193, uma boa tarde. Salvador 9030, ponto de espera da 10, pronto. CNM 1142, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 09 nós. Livre decolagem, é 142, pistão no zero. No 9030, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 9030. Salvador, o azul 4065 está na posição 1 no deck azul. Aguarde, azul 4065, aguarde. Vai aguardar, 4065. Oceano 326, direto Dona 2000 pés, autorizado com 1015. Oceano 326. Para o táxi, o Oceané 6213 com 70 a bordo. Corrigindo, 65, 65. Autonomia de 3 horas e 30, alterna com fins. Copiado, prossegue via base principal em de Alfa até o ponto espera, quando chama a torre, em 1186. O ajuste no 015, bom voo. 1015 é o ajuste, via base em de Alfa, torre 186. Correção na autonomia, 3 horas e 45. Chanel 6213. Sim. Roger, thank you very much. Straight ahead to Romeo Fox 018, Ocean 642. Salvador, boa tarde. Claro, aguarde mais 3 minutos, pois a aeronave que decolou à sua frente tem a mesma saída, a mesma rota, porém um nível inferior. Ciente, 9030, qual nível que a aeronave da frente vai ainda lá? 350. Se isso for agilizar a nossa saída, a gente aceita o 330, igual 9030. Zero Uno livre, Samitax. Livre na Uno mesmo. Xanem 213, mantém ponto de espera, dona Zero. Mantém ponto de espera. Então, 3193, chame Recife 125 Uno. 125 Uno, boa tarde. Voo 9030, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 099. Quem negar, 0, 15. Mantenha o nível de voo 390. Entendi. 390, mantém, autorizado a decolagem 10, 9030. Xanem 213, autorizado Xanem manter pistão na zero. Aliar e manter, pistão na zero, Xanem 213. Voo 9030, decolada 00, chame controle 208. 208, voo 9030, grato, boa tarde, até daqui a pouco. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 9030, cruza 3000 pés. Marinta, Ribeirão Preto. Copiado, prossegue via Indy Alpha até o ponto de espera, quando chama a torre em 1186, estado no 015, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, torre 186, com ele 15406, muito bom. Salvador, uma boa, Azul 4065, ponto espera da 10. Azul 4065, a linha mantém pistão na 0. A linha mantém na 10, 4065. 685, a outra secundária, qual é? 12545. 12545, chamarame 142, obrigado, tchau. 02, meu controle, 208. 208, 6213. Salvador, boa tarde, Oxané 6213. 360, saída da El, 6213. Subida da El, nível 360, possibilidade de voar direto a Leda ou da El. Autorizado da El, 6213. Autorizado da El, 6213. Momento, 10 milhas de Daytona, 6320. Autorizado LS, reporte estabilizado, 2000 pés. Reportará 6320. Autorizado, pronto, com o peço. Autorizado, Salvador, Grupo Zulu, no meu pés, é para Manati, no corredor Axé, curva direita, piscina 7, 0125 é o código, 1208 é o controle. Delta, cotejamento correto, me confirme POB? Confirme? 02, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 186. Ele veio assinar o reporte táxi. Pista 065, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 0 grau, 099. Iniciado 4-0-6. Autorizado, corrigindo, está autorizado o plano de Salvador, Salvador, no meu pés. Sai do corredor da forte, curva esquerda, pista no 7, 0116, código 1208 ao controle. Pátio 4, 2 da borda, acionamento, táxi e decolagem agora com a torre 186. Quatro zero meia cinco, decolada 06, meu controle 208. 208, tchau. Salvador, boa tarde, Azul 4065. 4065, sobe 360 na saída da El, vigilância 5. Da El para 360, Azul 4065. 6326 no localizador, a 4 distância. Gol 9030, chama agora o centro Recife, 2685, gol 9030. 2635 pro gol 9030. Confirmando 12685. 2685, gol 9030, grato, boa. Boa, o chamamento 6326. Autorizado LS, chama a torre 118.62. 2862, boa tarde. Boa tarde, 3194, livre LS 1500. Estamos 54. Autorizado LS 1500. Autorizado, é do externo visual. Oceané 6326, continua aproximação, cheque 3 pulos, aguarde pista livre. Guardando 6326. Direto da El, azul 4065. Autorizado. Baixado e checado, 6326. Oceané 6326, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1 no 0 grau, 09 nós, que negar no 0 no 5. 7-6326. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papá Papá, Charlie Sierra Tango, cliente da Papá. Tá, você pode para ingresso, pistão 7, Mike Eco Delta. Charlie Serra Tango, boa tarde, desce para 3.000 na via chegada AMAN, com 1.015. 3.000 via AMAN, 1.015. Afirmativo, aguardo o cancelamento do plano e possibilidade para prosseguir para a final do 17. Xané 6213, chama agora o centro de Recife, no 251, no Alterno 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Salvador, é o gol no 648, passa nível no 60. 648, desce para 2000 com 1015, na chegada Mário. 2000 com 1015 mais 9.4. Aqui é a Codelta, autorizado ingresso, pista no 7, aposte pronto. Autorizado ingresso, pista no 7, aposte pronto. Chama a torre agora, 118-612. 118-612, obrigado. Yeah. Autorizado o táxi, você pode para ingresso, pistão 7. Tené 6326, chame solo 1219. 219, vamos lá. Aqui o Delta, mantenha a posição, nós temos uma aeronave agora passando o marcador externo, após autorizarei seu pouso. Aguarde, mantenha a posição. Juliette, portão 1-9. Juliette, portão 1-9, acho que não é minha 3-2-1. Desce para 3.000, país com 1.015 na via chegada mais. Zero, totalmente visual, solicita modificações, possibilidade de varantura da rotatória. Charlie Serra Tango, inicialmente desce para 2.500, com 1.015 no 0 no 5, pro da rotatória. O Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, obrigado, senhor. Aqui que negar no 015. Autorizado pouso na 10-13-1-1-5-4. Juliette Tango Zulu, ação de identificação, está presente em uma posição marítima para descer. Marítima, portanto, ação de identificação. Azul 4065, chama agora Recife no 251, alterna 13325, Azul. 251, 3325, obrigado, Azul 406. Delta, autorizado a decolagem de pista 17, vento 110 graus 08, mais atente para estresse de turbulência do Airbus. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceanair 63, 14, passando 75 para o 104. 6314, desce até o nível 050. 050, 6314. Salão 209. Salvador, tá 3154. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette, para 09, tá 3154. Mike Eco Delta, meu 10. No corredor Axé, vai direto Manati, confirma. Direto Manati, senhor, anda presente se possível. Para o possível, reporta 20 milhas fora, Delta. Para 20 milhas do Delta. Táxi autorizado, ingresso, pistão 7, reporte pronto. Angus Zulu vai descer na via chegada Mari para 2000 pés com 1015. Negativo. Para 2000, na via chegada Mari com 1015. Olá, Salvador, boa tarde. Gol no 3, aluninho, se a gente tem informação para passar. 3-9, boa tarde, desce até uma centena. Autorizado, dá uma centena agora, 3 aluninho. É o 4000 pés, o 5419 com 1015 na chegada Amã. 4000 na Amã. Autoriza pro estoque. Negativo, mantém a chegada à mão. A 3000 para 2500, o Charlie Serra Tango, totalmente visual, 8 milhas da rotatória. Ok, com 1015 desce até 1500 pés, Charlie Serra Tango. Tango. No localizador, gol no 648. 648 completa, torre 118, 612. 118, 612, gol. Azul 4462, 2000 pés, autorizado LS 1015, azul. 2015, autorizado LS azul 4462. Para a rotatória, cruza 1700, o Charlie Serra Tango. Torre 118, meia dúzia, certa mão. Tango, obrigado. Controle com 807, informação Quebec. Boa tarde, livrando 240. 807, desce até o nível 50. 050, 807.